sempre. Vou tentar achar alguém. Compreende? Desde que voltei tem sido assim. Saio a procurar uma parte que falta em mim. Querendo ouvir. Querendo ouvir. Querendo ouvir você. Só querendo ouvir você. Divagando por aí, mil mortes sem perdão. Caminho entre o povo e não escondo o pescoço. Não carrego ouro, não. Eles não existem. Ela não existe. E parecia perfeita. E parecia perfeita. Muitas.